Wise Boys. Se segura, sabe, segue. Eu não compro na sua loja. Eu não sou puta de marca. Eu não sou puta de marca.